Ficheiro 22, 35. A carta perturbou-me muito. O mundo de Lila, como era costume, depressa se sobrepôs ao meu. Tudo aquilo que eu lhe dissera por carta em julho e agosto pareceu-me banal. Senti um frenesim de me redimir. Não fui à praia. Tentei responder-lhe imediatamente com uma carta séria, que tivesse o tom essencial, claro e ao mesmo tempo coloquial, da dela. Mas se as outras cartas me tinham saído com facilidade, enchia páginas e páginas em poucos minutos sem nunca as corrigir, aquela escrevia, voltei a escrevê-la e escrevia de novo mais uma vez. Mas o ódio de Nino pelo pai e o peso que o caso com Melina tivera para que aquele horrível sentimento nascesse não me saíram bem. A descrição da relação com a família Sarratori pareceu-me desprovida de interesse. Donato, que na realidade era um homem notável, na carta parecia um pai de família banal. E no respeitante a Marcello, só consegui dar-lhe conselhos superficiais. A única coisa que parecia de facto verdadeira era a minha decepção, porque ela tinha televisão em casa e eu não. Resumindo, não consegui responder-lhe. Apesar de me ter privado do mar, do sol, do prazer de estar com Ciro, Pino, com Clélia, com Lídia, com Marisa, com Sarratore. Felizmente que nela, a certa altura, veio fazer-me companhia no terraço e trouxe-me uma horchata. Felizmente, quando voltaram da praia, os Sarratore se queixaram de eu ter ficado em casa e recomeçaram a festejar o meu aniversário. Lídia quis fazer um bolo coberto de creme pasteleiro. Nela, abriu uma garrafa de vermute. Donato começou a cantar canções napolitanas. Marisa ofereceu-me um cavalo marinho de estopa que comprara para si no Porto na noite anterior. Acalmei-me, mas não consegui esquecer Lila, metida em sarilhos, enquanto eu estava tão bem e era tão felicitada. Disse, de modo um pouco dramático, que recebera uma carta de uma amiga, que essa amiga precisava de mim e por isso pensava ir-me embora antes do previsto. Depois de amanhã, no máximo, anunciei, mas com pouca convicção. Na verdade, disse-o só para ouvir nela dizer que tinha muita pena e Lídia dizer que Ciro ia sofrer com isso e ver Marisa contrariada e ouvir Sarratori exclamar desolado: E como vamos nós passar sem ti? Tudo coisas que me comoveram e tornaram a minha festa de anos ainda mais feliz. Depois, Pino e Ciro começaram a dormitar e Lídia e Donato foram deitá-los. Marisa ajudou-me a lavar a louça. Nela disse-me que se eu quisesse descansar mais um pouco, ela levantava-se para preparar o pequeno almoço. Protestei, isso era tarefa minha. Um a um, todos se retiraram e fiquei só. Fiz a minha caminha no canto habitual e analisei a situação para ver se havia baratas, se havia melgas. O meu olhar encontrou as panelas de cobre. A escrita de Lila era muito sugestiva. Olhei para as panelas com crescente inquietação. Lembrei-me do gosto que ela tinha em vê-las brilhar quando as lavava, areava-as com muito cuidado. Nelas, não por acaso, situara os guichos de sangue que espirrou do pescoço de Dona Aquila há 5 anos, quando foi apunhalado. Nelas centrara agora aquela sensação de ameaça, a angústia causada pela decisão difícil que tinha de tomar, fazendo explodir uma delas como se fosse um sinal, como se a sua forma de repente tivesse resolvido ceder. Sabia eu imaginar aquelas coisas sem ela? Seria capaz de dar vida a cada objeto, deixar que eles se contorcessem em uníssono com a minha vida? Apaguei a luz. Despi-me e meti-me na cama com a carta de Lila e o marcador de livros em tom pastel de Nino, as coisas mais preciosas que tinha naquele momento. Pela janela chovia a luz branca da lua. Beijei o marcador, como fazia todas as noites. Tentei reler à luz ténue a carta da minha amiga. As panelas brilhavam, a mesa dava estalidos, o teto exercia um peso opressivo. Dos lados vinha a pressão do ar noturno e do mar. Senti-me de novo humilhada pela capacidade de escrever de Lila, por aquilo a que ela sabia dar forma e eu não, e nevoaram-se-me os olhos. Sentia-me feliz, sim, por ela ser tão competente, mesmo sem escola, sem os livros da biblioteca. Mas essa felicidade tornava-me culposamente infeliz. Nisto senti passos. Vi a sombra de Sarratori entrar na cozinha, descalço, com o seu pijama azul. Cobri-me com o lençol. Ele foi à torneira, encheu um copo d'água, bebeu. Ficou uns segundos parado em frente do lava-loiça, pousou o copo, dirigiu-se para a minha cama. Acocorou-se ao meu lado com os cotovelos apoiados na dobra do lençol. Sei que estás acordada, disse. Sim. Não penses na tua amiga, fica. Ela tem problemas, precisa de mim. Eu é que preciso de ti, disse. E debruçando-se, beijou-me na boca sem a suavidade do filho, forçando-me os lábios com a língua. Fiquei imóvel. Ele afastou o lençol, continuando a beijar-me com cuidado, com paixão, procurou-me o peito com a mão e acariciou-me sob a camisa. Depois largou-o, desceu a mão por entre as minhas pernas, pressionou dois dedos com força sobre as cuecas. Eu não disse nada, não fiz nada. Estava aterrorizada por aquele comportamento, pela aversão que me causava, pelo prazer que todavia sentia. O bigode picava-me o lábio superior, a língua era áspera. Devagar, largou-me a boca, afastou a mão. Amanhã à noite vamos dar um belo passeio pela praia, eu e tu, disse um pouco rouco. Quero-te muito e sei que tu também me queres, não é verdade? Eu não disse nada. Ele roçou-me de novo os lábios com os lábios, murmurou boa noite, levantou-se e saiu da cozinha. Eu continuei imóvel, não sei durante quanto tempo. Por mais que tentasse afastar a sensação da sua língua, das suas carícias, da pressão da sua mão, não conseguia. Nino tentara avisar-me. Sabia que iria acontecer? Senti um ódio irreprimível por Donato Sarratore e acho que por mim, pelo prazer que me ficara no corpo. Por muito estranho que hoje possa parecer, tanto quanto me lembrava, até aquela noite nunca dera prazer a mim própria. Não o conhecia. Senti-lo em mim surpreendeu-me. Fiquei naquela posição não sei quantas horas. Depois, à primeira claridade, saí do torpor, guardei as minhas coisas, desfiz a cama, escrevi duas linhas de agradecimento a Nela e fui-me embora. A ilha estava quase silenciosa, o mar parado, só os odores eram intensos. Com o dinheiro à conta que a minha mãe me entregara havia mais de um mês, apanhei o primeiro barco a sair da ilha. Quando ele se pôs em movimento e a ilha, com as suas cores ténues das primeiras horas da manhã, ficou para trás, pensei que finalmente tinha alguma coisa para contar a que Lila não poderia contrapor nada de tão memorável. Mas soube imediatamente que a repugnância que sentia por Sarratore e o asco que tinha por mim me impediriam de abrir a boca. Na verdade, é esta a primeira vez que procuro as palavras para aquele fim inesperado das minhas férias. 36. Encontrei Nápoles imersa numa canícula podre e mal cheirosa. A minha mãe, sem dizer uma palavra sobre o meu aspecto, sem acne, preta do sol, repreendeu-me por ter voltado antes do previsto. O que fizeste? Perguntou. Portaste-te mal e a amiga da professora pôs-te na rua? Correu de modo diferente com o meu pai, que com os olhos a luzir-me cobriu de elogios, entre os quais se destacou, repetido centenas de vezes, Senhores, que linda filha que eu tenho! Quanto aos meus irmãos, disseram com um certo desprezo, Parece uma negra! Olhei-me ao espelho e até eu me admirei. O sol dera-me um loiro esplendoroso, mas o rosto, os braços, as pernas pareciam pintados de ouro escuro. Estava rodeada das cores de Ishi, sempre entre caras queimadas, a minha transformação parecia-me própria do ambiente. Agora, uma vez reintegrada no contexto do bairro, onde todos os rostos e todas as ruas continuavam de uma palidez doentia, pareceu-me excessiva, quase uma anomalia. As pessoas, os prédios, a rua larga, cheia de trânsito e de poeira, deram-me a impressão de uma fotografia mal impressa, como as dos jornais. Assim que pude, fui procurar Lila. Chamei-a do pátio, assomou-se à janela, saiu do prédio a correr. Abraçou-me, beijou-me, encheu-me de elogios como nunca fizera. Até fiquei atrapalhada com todo aquele afeto tão explícito. Era a mesma, mas em pouco mais de um mês transformara-se. Já não parecia uma rapariga, mas sim uma mulher. Uma mulher de pelo menos 18 anos, idade que então me parecia avançada. Os velhos vestidos ficavam-lhe curtos e apertados, como se tivesse crescido dentro deles em poucos minutos, e cingiam-lhe o corpo mais do que o tolerável. Estava mais alta ainda, com as costas direitas, sinuosa. E o rosto pálido sobre o pescoço fino pareceu-me de uma beleza delicada, fora do normal. Percebi que estava nervosa. Na rua olhou em volta e olhou para trás várias vezes, mas não me deu explicações. Disse apenas: "Vem comigo." E quis que a acompanhasse à charcutaria do Stefano. E acrescentou, dando-me o braço: "É uma coisa que só posso fazer contigo. Ainda bem que regressaste, pensava que tinha de esperar até setembro." Nunca havíamos feito aquele percurso até aos jardins tão chegadas uma à outra, com o passo tão certo, tão felizes por nos reencontrarmos. Disse-me que as coisas pioravam de dia para dia. Ainda na noite anterior, Marcello chegara com um doce espumante e oferecera-lhe um anel cravejado de diamantes. Ela aceitara-o e pusera-o no dedo para evitar problemas na presença dos pais, mas pouco antes de ele se ir embora, à porta, devolveram-lhe com maus modos. Marcello protestou, ameaçou-a, como fazia cada vez mais, e depois desatou a chorar. Fernando e Núnzia aperceberam-se imediatamente de que algo não corria bem. A mãe de Lila afeiçoara-se a Marcello. Gostava das coisas boas que ele levava para casa todas as noites e tinha orgulho em ser proprietária de um televisor. E Fernando sentia-se como se as suas atribulações tivessem terminado, pois, graças ao parentesco com o Solara, podia encarar o futuro sem cuidados. De modo que, assim que o Marcello se foi embora, atormentaram-na mais do que o habitual para saberem o que se estava a passar. Resultado: pela primeira vez desde há muito tempo, Rino defendera-a, gritando que se a sua irmã não queria um trambolho como o Marcello, estava no seu santo direito de o recusar, e que se eles insistissem em dar-lho, ele pessoalmente, deitaria fogo a tudo. À casa, à sapataria, a si próprio e à família inteira. Pai e filho chegaram a vias de facto. Núnzia meteu-se no meio e toda a vizinhança acordou. E não só. Rino atirou-se para cima da cama muito agitado, adormeceu imediatamente e uma hora depois teve outro dos seus episódios de sonambulismo. Foram encontrá-lo na cozinha, a acender fósforo atrás de fósforo e a passá-los perto da torneira do gás, como se quisesse ver se havia fugas. Núnzia, aterrorizada, acordou Lila e disse-lhe: "O Rino quer realmente queimar-nos vivos." Depois de ir ver o que se passava, Lila tranquilizou a mãe, explicando-lhe que Rino estava a dormir, e a dormir, ao contrário do que quando estava acordado, queria certificar-se de que não havia fugas de gás. Ela levara-o para o quarto e deitara-o. "Não aguento mais", concluiu. "Tu não imaginas o que eu passo. Tenho de sair desta situação." Agarrou-se a mim como se eu pudesse carregá-la de energia. "Tu estás bem", disse-me. "Tudo te está a correr bem. Tens de me ajudar." Respondi-lhe que podia contar comigo para tudo. E ela pareceu aliviada, apertou-me o braço e sussurrou: "Olha." Vi ao longe uma espécie de mancha vermelha que irradiava luz. "O que é? Então não vês?" Não estava a ver bem. "É o carro novo que Stefano comprou." O automóvel estava estacionado em frente da charcutaria, que fora ampliada, tinha agora duas entradas e estava à cunha. As clientes, à espera de serem atendidas, lançavam olhares admirados àquele símbolo de bem-estar e de prestígio. No bairro nunca se vira uma viatura daquele género, toda de vidro e metal, com o tejadilho descapotável. Um carro de gente rica, não tinha nada a ver com o 1100 do Solara. Dei umas voltas em torno do carro, enquanto Lila se conservava à sombra, vigiando a rua, como se esperasse uma manifestação de violência de um momento para o outro. Stefano apareceu à porta da loja, com a bata suja de gordura, a cabeça grande e a testa alta, que davam a ideia de desproporção, mas não desagradável. Atravessou a rua, cumprimentou-me cordialmente e disse: "Estás com muito bom aspecto, parece uma atriz." Ele também estava bem. Andar ao sol, como eu, se calhar éramos os únicos em todo o bairro com um aspecto tão saudável. Disse-lhe: "Como tu estás preto! Passei uma semana de férias." "Onde?" "Em Ischia." "Eu também estive em Ischia." "Bem sei, a Lina disse-me. Procurei-te, mas não te vi." Fiz sinal para o carro. "É bonito." O rosto de Stefano mostrou uma expressão moderada de concordância. Fazendo um gesto para Lila, disse com olhos divertidos: "Comprei-o para a tua amiga, mas ela não quer querer." Olhei para Lila, que estava muito séria à sombra, com uma expressão tensa. Stefano disse-lhe vagamente irónico: agora a Lenúcia já veio, o que vais fazer? Lila disse, como se a conversa não lhe agradasse: vamos lá, mas lembra-te, convidaste-a a ela e não a mim. Eu apenas vos acompanhei. Ele sorriu e entrou na loja. O que se passa? Perguntei-lhe desorientada. Não sei, respondeu-me, querendo dizer que não sabia com exatidão aquilo em que se estava a meter. Tinha aquele ar de quando precisava de fazer uma conta de cabeça, mas sem a expressão atrevida de sempre. Estava visivelmente preocupada, como se estivesse a fazer uma experiência de resultado incerto. Tudo começou com a chegada deste automóvel, disse-me. Stefano, primeiro em tom de brincadeira, mas depois cada vez mais a sério, jurara-lhe que comprara o carro para ela, pelo prazer de ao menos uma vez lhe abrir a porta para ela entrar. Foi feito de propósito para ti, dissera-lhe. E desde que lhe o entregaram no final de julho, pedira-lhe assiduamente, mas não de forma opressiva, com gentileza, primeiro que fosse dar uma volta com ele e Alfonso, depois com ele e Pinúcia, e depois, até, com ele e a mãe. Mas ela respondera sempre que não. Por fim, prometera-lhe: quando a Lenúcia regressar de Itchia, vem cá. E agora ali estávamos, e logo se via o que ia acontecer. Mas ele sabe do Marcello? Claro que sabe. E então? E então insiste. Tenho medo, Lila. Lembras-te de quantas coisas fizemos que nos metiam medo? Esperei por ti de propósito. Stefano voltou sem bata, preto de cabelo, preto de cara, olhos pretos a brilhar, camisa branca e calças escuras. Abriu o carro, sentou-se ao volante, abriu a capota. Eu fiz menção de me enfiar no exíguo espaço traseiro, mas Lila impediu-me, instalou-se ela atrás. Acomodei-me pouco à vontade ao lado de Stefano e ele arrancou imediatamente, dirigindo-se para os novos prédios. O calor dispersou-se com o vento. Senti-me bem, inebriada pela velocidade e também pelas tranquilas certezas libertadas pelo corpo de Carracci. Pareceu-me que Lila me explicara tudo sem me explicar nada. Sim, havia aquele carro desportivo novo e flamejante, comprado com a única finalidade de levá-la a dar uma volta, que começara agora mesmo. Sim, havia aquele rapaz que, embora soubesse de Marcello Solara, estava a violar as regras viris sem qualquer ansiedade visível. Sim, havia eu, arrastada a toda a pressa para aquela história, para esconder com a minha presença palavras secretas entre ele. Talvez mesmo uma amizade. Mas que espécie de amizade? Com aquele passeio de automóvel estava de certeza a acontecer algo de relevante. Porém, Lila não soubera, ou não quisera, dar-me os elementos necessários para eu compreender. O que tinha ela em mente? Era impossível que não soubesse que estava a preparar um terremoto pior do que quando atirava pedacinhos de papel ensopados em tinta. E, no entanto, era provável que não tivessem visto nada de preciso. Ela era assim. Destruía equilíbrios só para ver de que outro modo podia recompô-los. Por isso, ali íamos nós, numa corrida, cabelos ao vento, Stefano a guiar com satisfeita perícia, eu sentada a seu lado como se fosse a namorada dele. Lembrei-me da maneira como olhara para mim quando me disse que eu parecia uma atriz. Pensei na possibilidade de ele vir a gostar mais de mim do que gostava da minha amiga agora. Pensei com horror na eventualidade de Marcello Solara disparar sobre ele. A sua bonita pessoa, de gestos seguros, perderia consistência, como o cobre da panela de que Lila me falara na carta. A volta pelos novos prédios serviu para evitar passar em frente do bar Solara. A mim não me importa se o Marcello nos vê, disse Stefano, sem ênfase. Mas se te importa a ti, assim está bem. Atravessámos o túnel, dirigimos-nos para a marina. Era o caminho que eu e Lila tínhamos percorrido havia muitos anos, quando a chuva nos apanhou. Mencionei esse episódio, ela sorriu. Stefano quis que contássemos. Contámos tudo, divertimos-nos e, entretanto, chegámos aos Granilli. O que acham? Corre bem, não? Muito veloz, disse eu entusiasmada. Lila não fez qualquer comentário. Olhava em volta, às vezes tocava-me no ombro para me indicar as casas em ruínas, a pobreza maltrapilha ao longo da estrada, como se nela visse a confirmação de qualquer coisa que eu devia perceber de imediato. Depois perguntou a Stefano, séria, sem preâmbulos: tu és realmente diferente? Ele procurou-a no retrovisor. De quem? Tu sabes. Não respondeu logo. Depois disse em dialeto: Queres que te diga a verdade? Sim. A intenção é essa, mas não sei como irá acabar. Nesse instante tive a confirmação de que Lila devia ter-me ocultado não poucos pormenores. Aquele tom alusivo era a prova de que havia intimidade entre eles, de que tinham falado um com o outro mais vezes e não a brincar, com seriedade. O que tinha eu perdido enquanto estiver em Ischia? Virei-me para olhar para ela. Demorava a replicar. Pensei que a resposta de Stefana tivesse irritado, por ser vaga. Via banhada de sol, com os olhos semicerrados, a blusa cheia de seio e de vento. A miséria aqui é pior do que para os nossos lados, disse. E depois, sem qualquer nexo, a rir. Não penses que eu me esqueci de quando me quiseste picar a língua. Stefano abanou a cabeça. Eram outros tempos, disse. Cobarde hoje, cobarde amanhã. Tinhas o dobro do meu tamanho. Ele esboçou um sorrisinho embaraçado e, sem responder, acelerou na direção do porto. A volta durou pouco menos de meia hora. Voltámos pelo retifilo, pela Piazza Garibaldi. O teu irmão não está bem, disse Stefano quando já estávamos perto do bairro. Procurou-a de novo no retrovisor e perguntou: Os sapatos que estão na montra são os que vocês fizeram? O que sabes tu dos sapatos? O Rino não fala de outra coisa. E depois? São muito bonitos. Ela fez os olhos pequeninos, estreitou-os até quase os fechar. Compra-os, disse no seu tom provocatório. Por quanto os vendem? Fala com o meu pai. Stefan deu uma decisiva volta em U que me atirou contra a porta. Metemos pela rua da sapataria. O que estás a fazer? Perguntou Lila, agora alarmada. Disseste-me para os comprar e vou comprá-los.